El radioarte como un género novedoso, pero que sus orígenes son de hace muchos años. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con la voz, la palabra. Y con el silencio. Y con el silencio. Y obviamente el aspecto creativo, cómo es que tú vas a plasmar el tema puntual, objetivo, cómo es que los vamos a distribuir. Tienes una infinidad de efectos que podrías considerar darle a la voz, a la música, a los efectos mismos, inclusive los podrías modificar utilizando todas las posibilidades que te da hoy en día la edición. Todas las posibilidades de generar radioartes y temáticas diversas, tanto urbanas o aquellas que puedan relacionarse con la identidad nacional, en fin, nuestra música, nuestros ritos, nuestras costumbres. En ese sentido, yo considero que es una ventaja, que no se está desarrollando todavía demasiado esto y podríamos ser una especie de pioneros y vamos haciendo de que el género se vaya construyendo y se vaya masificando. Hola. Hola a todos. Yo soy Franco Falistock. Mi nombre es Amanda Lalita. Y desde hace unos años con el negro venimos jugando con sonido. Hola. Yo soy Franco Falistock, mi nombre es Amanda Lalita. El ruido, ¿y el es ruido? El mensaje. El ruido es el mensaje. El ruido, el ruido es el mensaje. Es el mensaje. Me inspiré no en una pintura, sino en una fotografía. Una fotografía de un artista que últimamente me llamó mucho la atención. Él se llama Íñigo Arza. Es un español que viaja por el mundo tomando fotos de los diferentes lugares que visita. Me llamó la atención una foto hermosa de tres niños que están en una calle de Ecuador y me pareció muy hermosa por la frescura, por las miradas de los nenes, por el espacio tan gris que está a su alrededor, pero ellos le dan un toque de frescura, de inocencia, y me puse a pensar cómo sonaría ese lugar, cómo sonaría la cotidianidad de estos niños, más allá del momento en que fue tomada la foto, cómo, qué sonidos encontrarían esos niños en su vida cotidiana, digamos, con qué paleta de colores sonoros se encontrarían ellos. Y esa parte tan linda de la vida que es la infancia, ¿no? Mi obra se llama Infancia. Antes de todo, muy buenas tardes. Reciban el saludo de la hermana República del Ecuador. Fue un desafío buscar sonidos de otro país. Tuve que investigar porque también me interesaba qué animales sonaban en el país vecino y qué animales, qué lugares, qué paisajes sonoros. Así que estuvo muy bueno hacer esta obra y espero que les guste. reciban el saludo. Reciban el saludo de la hermana República del Ecuador. Thank you. yo me acuerdo. Soñé que... Ayer me fui a dormir y no sé, soñé muchas cosas, pero la que más me acuerdo y la que más me marcó fue la del león. Sí, la del león. Soñé que... que estaba como en un desierto, o un bosque, o algo así, no sé. No había nada. Estaba yo con el negro, íbamos caminando. No sé hacia dónde íbamos ni tampoco de dónde veníamos, solo sé que no había nada. Era un lugar muy grande. Había pasto y no había árboles ni flores. ¿Cómo explicar? Veo un cielo muy abierto y un espacio muy, muy grande con pasto, ¿no? Y a lo lejos, árboles. Árboles, pero no eran árboles comunes. Eran árboles del tamaño de un dinosaurio. Eran sauces. Me acuerdo por la textura de la corteza. Eran sauces. Me acuerdo hasta el color. Estaban como descascarados. Pero los troncos eran tan grandes, eran tan altos. Y había muy pocos. Y estaban todos muy separados entre sí los árboles y muy quietos, tristes. Y el pasto estaba cortito. Pero a su vez no había ni siquiera un rancho a la redonda. Entonces empezamos a caminar. Thank you. Recuerdo que estaba bien, no estaba bien ni mal. Íbamos caminando. No hacía ni frío ni calor. Simplemente el cielo estaba bien azul. Y el pasto estaba bien verde. Y los sauces bien lejos. Y nosotros íbamos caminando. Íbamos como despacito, a nuestro ritmo. Yo digo, negro, un león. ¿Qué pasó? Uno solo, y era macho. Lo vi, de color dorado, brillaba con el sol. Y estaba acostado. Tenía la cabeza agachada, la levanta y nos mira, fijo. Y yo lo quedo mirando. Y me asusté un montón, un montón, un montón. Corazón empezó a latir rápido. Negro, hay un león. Ay. Negro, nos va a comer. Ya está. Este es el final. O sea, estamos solos. No hay nada. Listo. Morimos. Yo pensé eso. Entonces, se me ocurrió empezar a mirar qué árbol tenía a mi alcance para poder ir corriendo a subirme. Pero no, no había posibilidad porque no, la rama más cerca del tronco quedaba a 15.000 metros de altura. Era imposible, no había dónde esconderse, no había dónde ir. Era el león y nosotros dos. Entonces el negro me dice... Tranquila. Tranquila. Vamos despacio. Tranquila. Pero negro, no va a comer. ¿Qué pasa, Julio? Tranquila. No quiero, no quiero. ¿Qué? No, tenemos que ir a otro lugar. ¿Qué? ¿A dónde? No sé. ¿Y si cruzamos por adelante del león, en algún momento va a venir hacia nosotros y nos va a comer enteros? Nos va a agarrar y va a empezar por mi brazo y después me va a comer la cadera y me va a comer una pata y me va a comer la cara y... Y ya está, es el final. Entonces, yo pensaba, bueno, ya está, ¿qué más da? Confío, vamos caminando despacito, que pase lo que tenga que pasar. Con un miedo terrible. Entonces íbamos caminando y avanzando a pasito de hormiga. Y el león estaba ahí, que nos miraba, que se acomodaba, pero no avanzaba un solo paso. Y nosotros avanzábamos, muy despacito, y el león nos miraba, fijo. Bien fijo. Y cuando llegamos, muy cerca del león, fue muy gracioso, porque el león ya no era un león. Nos acercamos tanto que terminó siendo un animal inofensivo, indefenso. Y encima no estaba suelto. Estaba atado con una correa a un palo clavado en la tierra. Así que por más que se acercara a querer hacernos algo, no podía. Me acuerdo que nos acercamos y se acercó hasta donde le dio la correa y nos miró. Y ahí fue como, qué alivio, ¿no? No era un león, ni nos íbamos a morir, ni tampoco era de verdad, ¿no? Era solo un sueño. Y bueno, y track, se terminó. Qué loco, ¿no? Esto de ver que desde lejos una cosa puede parecer temible, feroz, agresiva, fuerte. Y de cerca, no, inofensivo, muy débil. Suele pasar con muchas cosas. Punto 3, la radio de la universidad. De Rosario. Cuadrado, vamos. ...103.3, la radio de la Universidad, de Rosario. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Si deseas saber acerca del arte sonoro, el radioarte, el paisaje sonoro, la poesía sonora y más, visite la página en internet www.asrap.net. Siglas de Arte Sonoro y Radioarte de Venezuela. La conexión con estos géneros artísticos de la contemporaneidad. www.asrap.net. Librería El Halcón Maltés. Libros nuevos, usados, ofertas, clásicos, rarezas, ediciones independientes. Tenemos lo que necesitas. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Que dónde está? ¿Quién? Librería El Halcón Maltés. Mendoza 1438. Rosario, Santa Fe. Teléfono 0341-447-4727. Déjelo en nuestras manos, sabremos manejarle. Eso diferente que querías leer está acá. All Free. Ciclo de improvisación libre. Viernes por medio. 22 horas. Cairo. Paraguay, 1382. A la gorra. radio.unr.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad. Edgar y el radio se fez. Edgar, el nacimiento de la radio. La radio es la tecnología. La radio es tecnología. Si en los primeros años de la década de 1920 las personas no estaban seguros de la dirección o incluso la función, ahora la radio está en la misma posición en la cara de los nuevos medios o de convergencia de los medios. Se nos primeiros anos da década de 1920 as pessoas não sabiam ao certo seu rumo ou mesmo sua função, hoje o rádio encontra-se na mesma posição frente às novas mídias ou à convergência de meios. Nessa encruzilhada, concebi o que chamei de rádio performance, como uma provocação. E neste ponto, concebi o que chamei de rádio performance, como uma provocação. Qual é o papel da rádio frente às novas tecnologias? Qual o papel do rádio frente às novas tecnologias? Qual conteúdo buscamos para um rádio futuro? Que conteúdo buscamos para um rádio futuro? Em 7 de setembro de 1922, aconteceu a primeira transmissão oficial no Brasil, com discursos e a ópera O Guarani, do compositor brasileiro Carlos Gomes. El 7 de setembro de 1922, viu a primeira emissão oficial em Brasil, com discursos e a ópera O Guarani, del compositor brasileiro Carlos Gomes. Com a inspiração livre neste caso, em colaboração com outros artistas, é tratado de recriar a atmosfera de uma emissão inaugural possível, exatamente 90 anos depois, em la inauguração da edição número 30 da Bienal de São Paulo e no início das transmissões da Mobile Radio BSP. Com livre inspiração nesse evento, em colaboração com outros artistas, busquei recriar o ambiente de uma possível transmissão inaugural, exatos 90 anos depois, por ocasião da abertura da 30ª Bienal de São Paulo e do início das transmissões da Mobile Radio BSP. Uma homenagem a Edgard Roquette Pinto, 1884-1954, professor, nosso humanista do rádio. Um homenagem a Edgard Roquette Pinto, 1884-1954, maestro, nuestro humanista de la radio. Discursos históricos foram recriados. Edgard escute a voz de outro antepassado de la radio, padre Landel de Moura, um brasileiro que se atribui à invenção da tecnologia antes de Marconi. Discursos históricos foram recriados. Edgard escuta a voz de outro antepassado, o padre Landel de Moura, brasileiro a quem é atribuída a invenção tecnológica do rádio anterior a Marconi. Edgard deve seguir em frente, ao lado de Ceci, a mocinha da ópera. A cena acontece em meio a radiocomunicações e estações que se mesclam. Edgard deve seguir adelante, junto a Ceci, la chica de la ópera. La escena ocurre em meio de radiocomunicações e estações de rádio que se mesclam. Mensajes codificados em código Morse actuam como subtítulos, solo para os iniciados. Em linguagem Morse, mensagens codificadas funcionam como legendas apenas aos iniciados. Este projeto colaborativo contou com a participação de Arrigo Barnabé como Edgard, Pascoal da Conceição como Landel e da cantora Ligiana Costa como Ceci. A orquestra da ópera foi remixada ao vivo pela dupla Fractal Mood. Edgard contou ainda com a presença da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão. As peças eletroacústicas manipuladas em tempo real e a mesa de som ficou a cargo do compositor Aquiles Guimarães. Este projeto de colaboração contou com a presença de Arrigo Barnabé como Edgard, Pascoal da Conceição como Landel e la cantante Ligiana Costa como Ceci. A orquestra de la ópera foi mesclada em vivo por el duo Fractal Mood. Edgard contou com a presença de la Liga Brasileira de Amadores de Radioemissão, as peças eletroacústicas manipuladas em tempo real e a mescla final foi tomada por el compositor Aquiles Guimarães. Para ser fiel ao improviso destes primeiros dias, não se realizou nenhuma prueba completa. Para ser fiel ao improviso daqueles primeiros dias, não realizamos nenhum ensaio completo. O que vamos ouvir a seguir é um registro dessa transmissão ao vivo que trabalhou com os conceitos de esquizofonia, para aqueles que ouviram pela Mobile Radio, e com a ideia de ruído, para uma pequena plateia com cerca de 30 pessoas nos estúdios do pavilhão da Bienal. Que vamos a escuchar a continuação é um registro da transmissão em vivo, que trabalhou com os conceitos de esquizofonia, para os que ouviram por la Mobile Radio, e a ideia de ruído, para um público reduzido, ao redor de 30 pessoas, desde os estúdios em El Pabellón de la Bienal. Uma boa audição. Obrigado, Júlio de Paula. Delta, Golf, Alfa, Romeo, Delta. Prezados ouvintes. Observará o milagre das ondas misteriosas que transportam silenciosamente no espaço as harmonias. Prezados ouvintes, o mundo será velho, o homem é muito moço. Há povos que mal conhecem o fogo e ainda ignoram o mais rudimentar conforto. Os mais civilizados, há somente uns 30 anos, conseguiram voar. Só agora se ouvem os homens de continente a continente. Nos arroubos da juventude, a espécie ainda não pôde escutar a voz profética de alguns filhos mais sábios. Tudo é silêncio. Creio que o homem e a natureza são exclusivamente governados por leis imutáveis, superiores a quaisquer vontades. Creio que a ciência, integrando o homem no universo, criou em sua mentalidade, ao mesmo tempo, uma infinita modéstia e uma sublime simpatia para com todos os seres. Creio e ajo. Separa desses outros mundos que rolam sobre nossa cabeça ou sobre nossos pés, e eu farei chegar minha voz até lá. A minha voz até lá. Lima, Alfa, November, Delta, Echo, Lima, Lima. Dentro de 10 anos, teremos todos os países ligados entre si pelas radiocomunicações. E uma vez ligados, os homens se entenderão melhor. A aproximação traz a estima e a amizade. Radiações equitinas ou variações de uma lâmpada cintilante, vibrações elétricas irradiantes, superposições dos movimentos vibratórios, acústicos, luminosos, radiantes e eletromagnéticos. Deus serviu-se da minha humilde pessoa para levantar o véu que encobre os segredos da natureza e descobrir a transmissão eletromagnética do sistema fônico, harmônico, luminoso e da voz humana. Edgar, encoraja-te. Eu não deveria estar aqui. Sou apenas o cineiro, um professor avesso às celebrações. Mas se minhas ideias têm alguma força para animar as novas possibilidades da comunicação humana, aqui estou. A radiofonia é um grande assunto, triunfante em absoluto na Europa e nos Estados Unidos. Esse colossal melhoramento só é conhecido no Brasil por pequeníssimo número de pessoas. É tão interessante, tão curioso, tão útil. Tão vastas e incalculáveis são as promessas que a telefonia sem fio vai realizando a bem do conforto, da cultura e do progresso humano. Que não pode haver povo que o desdenhe, nem homem inteligente que não perceba a imensidade de suas aplicações. É preciso divulgação e incitamento à radiofonia. Por toda parte, as maravilhas do telefone sem fios empolgam o espírito das populações cultas, meio de comunicação geral barato e eficaz como nenhum outro, representa na hora atual um dos maiores elementos do progresso, disseminando cultura por todos os cantos. Eu pratiquei a primeira transmissão da voz humana por meio de ondas hertzianas. A primeira! Numa sala, mesmo num grande teatro, uma conferência científica ou literária, um concerto, serão ouvidos por apenas algumas centenas de pessoas. Com a telefonia sem fio, toda a gente estará ouvindo a mesma proveitosa lição ou gozando os mesmos doces acordes. A radiofonia não faz concorrência com o telégrafo, nem mesmo ao telefone comum. Destina-se a outros fins e, sem paradoxo ou hipérbole, pode dizer-se que realiza no mundo intelectual o que a luz faz no mundo físico. Penetra em todas as casas, levando a cada qual o serviço de informações úteis e atuais, ensinando, educando ou deleitando. Toda vez que escuto as ondas sonoras do telégrafo, penso comigo: que força, que poder! O Brasil é um imenso coração que pulsa, pulsa. E a TSF segue nas ondulações do éter, misterioso e necessário, e voa. Voa a 300 quilômetros no mesmo tempo. Todo movimento vibratório que até hoje, como no futuro, pode ser transmitido através de um condutor, poderá ser transmitido através de um feixe luminoso. Quantos séculos viveu a humanidade rodeada de ondas elétricas produzidas naturalmente cada vez que ao longe estala um raio, sem que as pudesse sequer suspeitar? E quantas oscilações da mesma espécie, diferentes das elétricas, como essas o som da luz, apenas pela frequência das vibrações, não nos rodeiam por todos os lados, sem que as possamos, por enquanto, desmascarar? Consistência e uniformidade nos seus movimentos ondulatórios e na razão inversa dos obstáculos que se opuserem à sua marcha. Nós, hoje, com o fone ao ouvido, num dia de sol lindo e glorioso, podemos acompanhar o desenrolar de uma tempestade a centenas de quilômetros e ouvi-la que vem chegando. Por quê? Porque são sensíveis às ondas misteriosas e fascinantes. Da palavra à distância, com ou sem fios, através do espaço, da terra e da água. Nesse momento, estão os cientistas do mundo inteiro unidos, sábios e amadores, procurando resolver o problema das ondas curtas. Prepara-se verdadeira revolução no domínio da telefonia sem fio. 771917, transmissor de ondas. 775337, telefone sem fio. 775846, telégrafo sem fio. Emissores e receptores buscam por falar livremente. A comunicação ponto a ponto está prestes a se estender tecnicamente. Mas a conquista da liberdade espiritual é sempre a mais difícil. Um sinal de TSF é como um facho que se acende. Tem a mesma natureza e quase as mesmas propriedades da luz. Portanto, que apuremos os nossos sentidos de modo a poder apreender esta verdadeira luz invisível. Dois dedos de física muito barata bastam para que se compreenda quanta ingenuidade existe na proibição da TSF. Liberdade. Transmissão elétrica do sistema fônico da palavra ou da nota musical. Transmissão acústica da voz articulada ou fonografada. Transmissão acústica luminosa. Transmissão elétrica da voz humana. Qualquer caminho é livre, mas minha alma suplica. A voz precisa ouvir. A voz precisa ouvir. A transmissão elétrica da voz humana. Edgar. Peri, quebra-me. Edgar. Ondas livres ao éter. De São Paulo, em comemoração. Palinha, cadê o Cabral? Cadê o Pedro Alves Cabral? Palinha. O nosso patrono, Padre Lindel de Moura. Roger. Ô, Vila, boa tarde, um abraço, viu, Vila? Pode ser, tá com as coisas? É, no caso aí, o Cabral tá conectado aqui, viu? O Cabral está conectado aqui agora. Senhora, força indomita, que o Senhor me trage a te. Sento na força indômita. Os sinais estão no ar. Vai! Na minha sala tem um mapa do Brasil. Meus olhos se cravam nessa imensidade, enquanto uma voz me canta e me diz coisas. E me vem esta ideia. Como é que a gente não aproveita isso para levar o pensamento por toda essa extensão de terra? Vai! Estudando um pouco de rádio, eletricidade, entro assim na TSF de laboratório. Cada vez que tomo os fones, me vem ao pensamento o que o Brasil poderá ganhar com este meio formidável de expansão cultural. Papel no rádio não é o de sacerdote que está dizendo missa, nem do cantor que está no coro, ou organista, nem mesmo o do sacristão. É o papel do sineiro, o homem que faz o bronze vibrar, chamando os crentes. Eu apenas vi que, para minha terra, o rádio é uma nova força, uma alavanca nova de progresso. Não sou senão um simples sineiro. Agarro a corda do sino e bato, e bato. No ar, a luz que fala, a luz que fala. Porque o nosso povo é um Brasil imenso. A aurora do rádio no Brasil deve ser feita de boa vontade, alma e coração. Avante pela ciência e pela arte. Está na hora. Todos os lares espalhados pelo imenso território do Brasil receberão livremente o conforto moral da ciência e da arte. A paz será realidade definitiva entre as nações. Tudo isso há de ser um milagre das ondas misteriosas que transportam no espaço silenciosamente as harmonias. O mundo anda cheio de técnica científica, mas vive longe do espírito científico. Este não poderia servir senão à beleza, à verdade e à justiça. O rádio é o animador de novas esperanças. Realizado com espírito altruísta e elevado, o rádio é o guia dos sãos. tele auxiófono, galeófono, animatófono, teletition, tele auxiófono. Entrego esta rádio com a mesma emoção com que se casa uma filha. Proveniente da exposição do centenário da independência brasileira no Rio de Janeiro, foi captada por uma das estações do governo dos Estados Unidos em Honolulu, a 8 mil milhas de distância, estabelecendo um novo recorde. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desses interesses foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rostém, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Prezados ouvintes, tudo